No ar, Estúdio Condá, com Raquel Lang, questionando, interpretando e discutindo o que é notícia. Estúdio Condá, a informação que faz a diferença. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, comercial de máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Dedetizadora Catarinense. Há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Faltam 9 minutos para as 9 horas da manhã. Bom dia, Chapecó. Bom dia a todos os ouvintes, aos municípios que nos acompanham nessa manhã de quinta-feira de tempo bom. Dia bonito a princípio. A temperatura aqui no centro da cidade, 24 graus, mas a máxima prevista é chegar a 32 graus, com pancadas de chuva à tarde e à noite. E ontem a Câmara aprovou o decreto que reduz salários de Dilma, de Temer e dos ministros. O plenário da Câmara, então, saiu a aprovação de algo que já vinha sendo procrastinado ou, não sei, arrastado há muito tempo. Mas, enfim, aconteceu na quarta ontem, então, a aprovação do projeto. Essa redução na medida proposta pelo governo é de 10% em cima dos subsídios, nós chamamos salários, né, desses agentes públicos, então, que passa de R$ 30.934,70 para R$ 27.000, essa é a redução, R$ 841,23. A matéria agora é enviada ao Senado e, ao propor essa redução, Dilma argumentou que, diante da crise econômica e de seus reflexos, e aí vem a história eu venho brigado um pouco com isso, crise econômica internacional. O governo adotou este mote, mas é relativo você dizer que a crise é internacional e generalizada. Nós sabemos que não é. Então, não gosto muito dessa informação que vem pronta, né? É como buscar um apoio e dizer, olha, tem crise porque é internacional. Não, isso é relativo, mas vamos lá. Diante, então, na fala da Dilma aqui da crise econômica internacional e de seus reflexos no cenário nacional, é necessária a redução do gasto público. Cálculos do próprio governo indicam uma economia de R$ 1,69 milhão com a redução ao ano. Então, o governo vai economizar, assim, R$ 1,69 milhão. É difícil a gente imaginar bem isso. Mas vem uma medida rapidinho. Essa aprovação ocorreu 6 dias após o próprio governo ampliar a sua estimativa de queda do Produto Interno Bruto, PIB, de 1,9% para 2,9%. E aí o governo também vai pedir ao Congresso uma autorização para fechar o ano com um déficit orçamentário de R$ 60,2 bilhões. Então, rapidinho a gente entende o que é essa economia simbólica de 1,69 milhão. O que pode ser isso? Uma gotinha no oceano frente aos 60,2 bilhões que nos faltam? Isso realmente, para explicar, acho que só sendo um bom economista, a gente não tem a dimensão do que isso significa. A dimensão a gente sente na baixa do poder aquisitivo, na alta dos preços, na inflação, no preço da gasolina, no preço da luz. Mas é complicado. É um gesto simpático? Sim, é um gesto simpático. É um gesto de boa fé, de boa vontade. Mas no meio da crise que a gente se encontra e tentando dimensionar, fica difícil realmente imaginar o que pode esse governo, além, claro, de submeter ao Congresso essa autorização para fechar o ano em déficit. E é engraçado que a gente pensa, com autorização ou sem, esse déficit vai acontecer. O rombo está aí. De onde é que se puxam, se tira 60,2 bilhões de reais? Como é que se faz um produto interno bruto aumentar? Como é que se faz um país voltar? Faz muito tempo que a gente não cresce, mas voltar a crescer? É para se pensar, não consigo nem elaborar uma resposta. Minha capacidade de raciocínio não chega tanto. Quiçá, talvez algum ministro tenha essa luz e consiga dizer, olha, encontramos aqui numa ação, né?

A Berlanda tem novidade. Dia 24 de fevereiro, prepare-se. Feirão de colchão Berflex. Colchões produzidos e vendidos por nós. Por isso é muito mais barato. Confira nossas super ofertas. Conjunto Box Porto Alegre, molas e sacadas de 1.538 por 999 à vista. São R$ 539 de desconto. Colchão solteiro Berflex com 40% de desconto. Só 139 à vista. Conjunto Box Berflex Natal por somente 599 à vista. Você não está sonhando. As ofertas são válidas até o dia 1º de março. Berlanda, 25 anos perto de você. O mosquito da dengue agora também transmite o vírus Zika, que gera microcefalia nas nossas crianças. Já são milhares de casos suspeitos. Vamos combater todos os dias o mosquito Aedes aegypti. Não deixe água parada nas nossas casas, no nosso quintal, na nossa vizinhança. Elimine todos os criadouros. Essa luta é de todos nós. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Governo Federal. O verão está se despedindo e você ainda não definiu os rumos dos seus estudos? Então não perca esta oportunidade da Escola do Ministério Público. Matrículas prorrogadas até o dia 1º de março para o curso de preparação à carreira do Ministério Público em Chapecó. Você também pode sair na frente no concurso e ganhar um ano de prática jurídica com a nossa pós-graduação. E aí, vai esperar esta segunda chance passar? Ligue 48-3224-6166 ou acesse escoladomp.org.br. Escola do Ministério Público. Onde seus sonhos e sucesso se encontram. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo. Ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira. Tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Dedetizadora catarinense. Há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. São 9:03 e antes da gente mergulhar num tema feliz, que é a comemoração dos 60 anos da IPAGRE, essa querida instituição, 40 anos de pesquisa, eu fiz uma pergunta antes do intervalo comercial. Disse, olha, numa situação em que a gente não evolui, em que a gente não cresce, em que tem que fazer tanta coisa e quase nada é feito, quem não tenha o conhecimento, eu não tenho conhecimento de economia, eu vivo as consequências da economia, mas não sou uma economista. Então, me foge a possibilidade, eu provoquei. Existe solução com tanta variável, isso e aquilo? E no intervalo eu recebi a resposta perfeita. Bom dia, Nelson Pessoa. Tá bonitinho aqui. Nelson Pessoa aposentado na condição da IPAGRE. Nelson, seja bem-vindo. Eu queria que você apresentasse mesmo à comunidade. E o Nelson, olha, ele fez o que a gente tem que fazer. Quando é muita variável, reduz, simplifica. O que que a gente falou aqui no intervalo, que você disse, olha, vamos tentar focar como se fosse, por exemplo, uma pequena propriedade? Continua esse raciocínio para mim. Pois é, bom dia a todos, é um prazer participar do programa. Acho que é a segunda vez, se não me engano, a segunda vez que eu participo. E é interessante, que é um papo bem descontraído, a gente consegue conversar como se estivesse na nossa casa. Tu fez uma pergunta complicada, né? Colocando uma situação do país, né? E eu tentei fazer um paralelo com a situação de uma propriedade rural. Que às vezes traz uma luz. É, mas... Quando a matéria é muito complicada, Nelson, na sala de aula, muita gente pensa, meu Deus, o que que é isso? Sim. Tem que ter a figura do professor e dizer, espera aí, vamos simplificar. Talvez isso tenha me chamado a atenção na sua fala. Pois é. Para o agricultor, a gente diz assim, bom, ele, no fundo, o que que ele quer? Ele quer aumentar a receita dele, para ter um melhor padrão de vida na sua propriedade, enfim. Para ele aumentar a receita, curto e grosso, tem três opções. Ou ele aumenta a produção dele, né? Esse aumento de produção pode ser pelo aumento de área cultivada, pode ser pelo aumento de produtividade, quer dizer, aumento de produção. Ou ele vende melhor. Aí eu discuto muito, porque a minha área que eu me envolvi nos últimos anos na IPAGRE foi a produção de leite. Eu disse, vocês podem vender o leite por um preço melhor? O que vocês têm que fazer para vender melhor? Então essa é a segunda. Segunda ou aumenta opção. A produção, ou vende melhor, Ou a terceira, que essa a gente bate durante toda a capacitação. Ou tu diminui teu custo de produção. É possível tu diminuir o teu custo de produção? Isso nós, da Epagri, temos sempre em mente, a questão do custo de produção. Porque a agricultura, ela evolui no sentido da busca da produtividade, sem se dar muito conta de que, com esse aumento de produtividade, também está aumentando o custo de produção. No fim, hoje, o agricultor produzir 200 sacas de milho por hectare... É, barbada, né, Pradela? Mas quanto é que ele gasta para produzir 200 sacas de milho? Será que ele está ganhando hoje mais do que quando ele produzia 100? Ou ele está trabalhando mais para o mesmo retorno? Então, essas questões assim que a gente, na Epagri, usa muito, que é colocar o agricultor na discussão. A gente não tem uma fórmula concreta, mas ele precisa pensar, ele precisa botar a cabeça para funcionar. E cada um tem uma situação na sua propriedade. Bom, para mim... a minha produtividade é baixa, ou eu posso melhorar o meu preço de venda, ou eu tenho que diminuir o meu custo de produção. Agora o país, eu vou deixar para o presidente, deixar para os ministros. Mas veja bem, se fosse simples assim, eu não entendo por que às vezes a gente complica tanto, mas se fosse isso mesmo, né? Diminui o custo, aumenta a produtividade e venda-se melhor. Perfeito. Seria maravilhoso. Olha, quem sabe a gente não manda um e-mail lá para Brasília e diz, olha, a partir dessas três alternativas, porque a sensação que se tem... E dessa forma eu vou saudando aqui todos os entrevistados dessa manhã. Quero dar bom dia, então, para o Flávio Pradella. Eles foram bem sucintos. Eles escreveram o nome e a atual condição. Aposentado. Mas, enfim, eu os vejo como extensionistas, pesquisadores, enfim, é uma grandeza, toda uma profissão. Mas, Pradella, daria para simplificar? Daria para, num contexto como esse, como hoje, vocês que têm a vida, eu ponho o tempo presente, que esse aposentado eu acho muito relativo, mas, enfim, com o conhecimento agregado em todos esses anos, dizer, não pode ser tão complicado. Infelizmente, a gente sabe, é uma brincadeira que fazemos aqui, uma analogia, que a política partidária tem peso, que a Dilma não pode acordar e dizer, pensei nessas três máximas à noite, recebi um e-mail fantástico lá de Chapecó, de Santa Catarina, e a partir disso vamos mudar a regra do jogo. Tem gente que diz, mas na Argentina estão fazendo, eu não consigo ver essa simplicidade. Mas seria possível, a partir da economia, simplificar um pouco a nossa situação, dizer... Qual é a sua avaliação nesse momento? Bom dia, seja bem-vindo. Bom, inicialmente, bom dia, Raquel, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. É um prazer muito grande ter a oportunidade de estar aqui conversando nessa manhã sobre assuntos tão importantes. E, em primeiro lugar, gostaria de dizer que eu nem me sinto aposentado, apesar que legalmente sou aposentado, né? Porque a vida continua e eu, graças a Deus, tenho a disposição para fazer muitas coisas e, de fato, a gente está fazendo. Agora... Conversar sobre a agropecuária catarinense ou brasileira é sempre muito ampla, ela é muito dinâmica, ela é muito significativa. Haja visto nesse momento, por exemplo, da situação do país, principalmente, onde nós vamos observar o seguinte, de que no contexto econômico, principalmente, nós vamos observar de que nós temos tido assim, por exemplo... vários segmentos, principalmente o setor industrial, até comercial, com muita dificuldade. E o setor primário brasileiro, no que pese as dificuldades, aos entraves que a gente encontra, tem sido o grande pagador da conta. Na realidade, o superávit do setor primário hoje é o que segura as contas do país, porque isso não é de hoje. Isso já vem de algum tempo e nos parece, pela trajetória que está se vendo aí, ainda vai continuar sendo, porque o setor é muito competente, ele é muito capaz, ele é dinâmico e a força da agropecuária brasileira, no que pese, tanto nós aqui no sul do Brasil, ou especialmente Santa Catarina, que é no qual nós estamos, a produção de proteína, a produção de leite, principalmente, ela é muito notória, ela é muito competente, ela está, digamos assim, nos melhores níveis do mundo. E na produção de grãos nas grandes áreas do país, no centro-oeste principalmente, Mato Grosso, Goiás, Tocantins e hoje Piauí e assim por diante, é notório e é grandiosa. Ela se compara às produtividades melhores do mundo, no que pese todas as imensas dificuldades que nós temos de distância, transporte, portos longe, né? O que encarece muito esse trajeto da produção. E aqui se fala muito, inclusive em Chapecó, que nós somos muito dependentes do milho, no caso. Sim. Né? E que tem que vir de regiões produtoras muito distantes daqui e por caminhos que nós sabemos quais são. Rodoviária de péssima qualidade. Sim, são os caminhos que a gente usa, é tudo junto. É. E não temos uma perspectiva de curto prazo. A gente, lamentavelmente, nós temos uma agroindústria competente, um povo competente, um produtor competente, mas que está hoje, em função da matéria-prima, principalmente de cereais, né, grãos, vendo suas limitações sendo impostas a cada dia. Agora, eu acho que, pela nossa capacidade, pela nossa dinâmica, pela nossa experiência, nós temos realmente ainda muito a conquistar e eu acho que Santa Catarina, bem como o Brasil, no setor agropecuário, dará bons e grandes exemplos a todos. Olha, é uma coisa curiosa isso, porque é o ramo de vocês, é a fala de vocês, é a vida de vocês, é o setor primário, né? É a produção. E esses dias eu dividi com um ouvinte aqui uma lição num livro de oitavo ano, né? Nono ano. E aparecia a mesma máxima que eu estudei mais de 20 anos atrás, que dizia, olha, o Brasil é muito bom na produção primária, mas não consegue agregar valor. Isso explicando para crianças, né, de oitava, nona série, nono ano, desculpa. Era o mesmo texto. A gente não consegue agregar valor e não consegue dar aquele salto, né? Então, o que nos segura é a produção primária. Vou ainda em quem está com o crachá de aposentado, então vou pegar primeiro os aposentados, vou brincar com essa condição, depois, claro, a gente rever isso. Valdir Crestani, aposentado, como é que vê isso? Com o tempo passando, as décadas passando, não tinha que ter mudado o texto do livro didático? Não tinha que ver escrito assim, olha, o Brasil por muito tempo foi, se manteve a partir do setor primário, mas hoje incorpora a tecnologia, não exporta minério, mas exporta chip, não exporta banana, mas exporta N produtos com alta qualidade agregada em cima do fator banana, ou a gente vai continuar exportando banana, milho, trigo e minério. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia aos aposentados da EPAGRE, os funcionários da EPAGRE e, enfim, a todos aqueles que tiveram na EPAGRE uma forma de viver melhor, de aumentar sua produção e ter uma qualidade de vida melhor nas suas propriedades e nas suas famílias. Raquel, eu vejo da seguinte forma, né, que nós temos a tecnologia, eu acho que nós temos tecnologias hoje condizentes com a nossa situação. Agora, o que me preocupa mais, Raquel, é o seguinte, ó, que você que se motiva, mas você tem que se espelhar em alguém que consegue transmitir essa motivação, né? E o agricultor, ele é assim também, depende da parte técnica do extensionista, e o extensionista faz o possível para colocar elementos para o agricultor se motivar, para motivar, para investir, melhorar as suas condições. Mas nós espelhamos aqui, por exemplo, vamos a partir do governo federal. Você tem que se motivar. E o nosso prefeito, a qual eu desejo um bom dia, ele tem uma máxima agora nos trabalhos que está fazendo à noite, fazendo reuniões nas comunidades do interior aqui no bairro, é o seguinte, ó. Vamos falar com algumas coisas boas, né? Porque coisas ruins, tu começa às 5 horas da manhã e vai dormir a 1 hora da manhã. Sim. E até 1 hora é só notícias péssimas e péssimas. E isso aí eu estou notando, Raquel, que o agricultor também está incorporando isso aí, né? O agricultor está desmotivado, né? Os filhos dos agricultores estão desmotivados, né? E isso aí vai pegando uma cadeia de cima a baixo. E isso aí eu vejo como altamente negativo para esse momento e nós precisamos reagir. No intervalo eu coloquei, qual foi a notícia boa que a gente teve a nível de governo federal em 2015? Você falou de salários. Eu acho que aquele salário que era, foi muito, pelo que teve de coisas positivas no governo federal, eu acho que foi muito salário, né? Então, eu acho o seguinte, ó, ou nós mudamos, né? E o pior é que nós mesmos estamos sentindo isso aí, porque quem tem filhos aqui, né, hoje está se perguntando qual é a perspectiva que vai ter um filho nosso a continuar esse caminho. Eu tive ontem e faço Vou colocar o nome do agricultor que é o Pradella e vocês conhecem muito bem, Luciano Sarvacinski. Tem uma filha, né, casou com um pintor e foram para os Estados Unidos. Né? E eu disse, qual é a perspectiva de voltar? E ele disse, eu acho que nunca, né? Acho que nunca vamos mais voltar, né? Porque a situação é outra. Né? Faço uma alusão ao meu colega Pradella, que também há poucos dias a gente conversou, também tem a perspectiva de um filho médico, né? E até possível que deixe o país para ir trabalhar fora do país. Então, essa juventude aí está vendo, né, as perspectivas fora do país, deixando esse país à mercê de gente competente, boa. E isso aí que está acontecendo, o Raquel, com o futebol brasileiro. Por que que o futebol brasileiro está indo para as cucuí? É porque qualquer time da China, da Rússia, estão vindo aqui jogar, vendo jogadores emergentes e levando para lá. E o Brasil está ficando aí sétimo, oitavo, quando consegue chegar no futebol. Então eu acho que é o seguinte, ó, precisa tomar atitudes, né? E ter pulso. Eu acho que precisa cortar, corta na própria carne para você ver os resultados. Agora, precisa fazer. Agora, se você depender de qualquer atitude que você tomar, tu depender de um partido, de outro, ou quiçá daquele outro ainda, você vai ficar mal. Nós vamos passar mais um ano nessa situação e eu vejo que as coisas vão cada vez indo mais para o fundo do poço, infelizmente. Olha, é uma situação complicada, eu acho que são válidas todas as interpretações. Nós fazemos parte, né, do que se chama do eleitorado brasileiro, nós somos cidadãos brasileiros, né, cada um na sua função, mas temos sim a noção do que ocorre e claro que todos nós tentamos pensar por onde se começa, para onde é que se vai. Aí a Dilma diz, olha, talvez começar a mexer em questões dolorosas como previdência, né, já que muitos aqui já conquistaram a aposentadoria, e o próprio partido, absolutamente não quero ouvir falar disso. Se ela tenta, por outro lado, aí existe a conjunção política, existe PMDB, existe o pode ou não pode, o deixo ou não deixo, né? Aí outros dizem, não, a resposta está em aumentar a arrecadação. Bora voltar com a CPMF? Falta dinheiro? Aumenta o imposto, aí o dinheiro vem. Então, são alternativas, né? Eu não sei o que nós, população, vamos fazer a partir disso, é isso que me deixa perdida. E uma alusão aqui que entristece é ouvir o Cressane dizer, bom, já tem gente pensando em deixar o país. Para a gente parar de exportar banana, exportar geleia, doce, banana desidratada, precisa pesquisa e precisa colocar a pesquisa, o resultado, né? A partir da informação obtida, colocá-la em prática. Exatamente. E esse é um dos aspectos da Epagre. Quero dar bom dia, então, para o Ivan Tormen, gerente da Epagre Chapecó. Ivan, é possível continuar motivado? Eu pego, volta a alusão ao texto, né? Ou imaginar que cabeças pensantes, de repente, se incomodem e deixem o país, ou não, a gente tem que fazer o caminho inverso e dizer, não, cabeças pensantes, pesquisadores, se dedica anos para uma pesquisa, uma década para dizer, bom, não era bem aquilo, o resultado não foi esse, ou não, que bom, mudamos uma realidade a partir do que se produziu dentro do laboratório. Isso ainda instiga vocês a trabalharem, a pensar, não, em vez de exportar minério, vamos exportar o chip, ou vai permanecer como aquela história que os nossos netos no colégio vão dizer, bem, Brasil vai bem nas commodities, falta agregar valor, será que vai 200 anos ainda? Bom dia, seja bem-vindo ao Estúdio Condá. Tomara que não, 200 anos é demais. É demais, né? É, então, bom dia ao Nelson Pessoa, né? Bom dia ao Pradella, Valdir Cristani, a Sônia, né? Bom dia aos agricultores que estão nos ouvindo, bom dia aos epagrianos que estão nos ouvindo, né? Eu acho o seguinte, Eu gostei de uma quando o Pradella abriu a fala dele, ele falou na dinâmica que nós vivemos, e eu vou puxar, como nós vamos aqui falar em comemoração, Raquel, né, os 60 anos da Epagre, vamos fazer segunda-feira, né, eu vim com um pensamento positivo. Que né, bom. Né, e até na fala do Cristani, ele levou assim para um momento, uma leitura bem atual do meio rural que começa a sentir a situação do país e tem essa, vamos supor, esse esse ponto um pouco negativo, mas eu trago uma reportagem que eu li domingo no jornal Circulação do Estado e quero fazer um paralelo e continuando sendo positivo, que em Santa Catarina fecharam 5 mil e poucas empresas em 2015, em Santa Catarina. No Brasil fecharam 1 milhão de empresas. E nós estamos hoje em torno de 9 a 10 milhões de desempregados no Brasil na cidade. E aí eu pergunto, e até o Cressane e a Sônia estavam com a gente na terça-feira, que a gente fez a abertura de mais uma turma de jovens que vieram se capacitar junto com a gente na IPAGRE, e eu perguntei para aquele grupo de jovens pais que estavam lá, vocês conhecem algum produtor que fechou a propriedade? Vocês conhecem algum produtor que no ano passado saiu da propriedade? Não, não tem, Raquel. Então, assim... Nós trabalhamos num meio que tem crise, né? Existe, né? Agora a crise das proteínas, porque ficou caro de produzir, dependente da proteína, nós aqui estamos num polo de produção de proteína, né? O momento está positivo para a produção de grãos no nosso meio, né? E a produção de grãos, o Pradella acabou de citar, está um pouco distante, né? Então aqui esse momento bom da produção de grãos não é muito sentido, né? Mas nós estamos, o nosso meio, Raquel, é um meio que produz comida, né? E agora, só respondendo a tua pergunta, bem, porque até tu provocou com a pesquisa, eu quero dizer que o Ivan Baldiceira, que é o chefe da pesquisa, ele quer um espaço no teu programa só para falar sobre pesquisa. Então, hoje nós vamos falar mais sobre extensão rural, né? Mas eu concordo contigo que nós temos que parar de vender a banana dentro da caixa com 20 quilos, né? Com casca, nós temos que vender, até cochichava com a Sônia, vender o produto agregado, ou seja, tu vender dentro do pacotinho para chegar do outro lado do mundo e consumir, não vender o produto bruto para ser agregado e transformado lá do outro lado. E quem sabe as não compra de volta por um preço mais caro. É, exatamente. Minério dá essa volta, né? Nós temos alguns princípios em termos de exportação e de importação. Quero citar só o exemplo do café e do azeite de oliva. Nós vendemos café, nós exportamos café. O melhor café nós vendemos para os europeus tomar. E nós, quem trabalha no ramo do café, diz que nós tomamos carvão de café. E aí nós importamos azeite de oliva. Nós temos trabalhos bons de pesquisa, certamente o Balseira vai trazer, com azeite de oliva. E aí nós importamos azeite de oliva. Nós importamos, diz lá no rótulo, que é extra virgem. Extra virgem seria o seguinte: você moer a fruta e extrair o azeite sem aquecer. Ele é aquecido até 5 vezes para vender para o Brasil. Quer dizer, o extra virgem fica lá na origem, nós compramos aquele azeite que não é mais, né, nem momento extra virgem. Então, nós temos essas diferenças, né, nessa questão de comércio bilateral. Olha, é complicado e a gente tem que ter o fator tempo. Às vezes, eu sigo sempre com isso e incomodo o meu ouvinte, porque o tempo, para mim, dá a sensação de urgência, né? Me incomoda essas máximas e a permanência das máximas, né? O Brasil é o país do futuro. Poxa, o futuro está na próxima geração. A próxima geração já cresceu. Já, infelizmente, repete os nossos erros. Então, talvez a próxima. Nós temos muito sentido da autoindulgência, me desculpem a dureza, mas de nos sentirmos jovens quando temos a mesma idade dos Estados Unidos, né? De nos projetarmos para um futuro maravilhoso que não chega. E sim, se falarmos de evolução humana, tá. 500 anos é o quê? É uma micro fotografia do tempo, mas ao mesmo tempo é o tempo que dispomos, então é complicado isso, né? Não quero entrar aqui na filosofia, já me proibiram de fazer isso, eu sei que é necessário correr aqui contra o relógio, mas dá bom dia para Sônia Maria Bortolanza, extensionista social e chefe do Centro de Treinamentos e Eventos de Chapecó. Quando a gente coloca o aspecto social, Sônia, o momento que se vive é um bom momento, né? O encontro com a família do agricultor, com esse modo de vida, né? Que muitas vezes parece tão distante do nosso, e ainda é aquela sensação bucólica de um outro tempo, ou essa ansiedade urbana minha, pobre do ouvinte que me acompanha toda manhã, né? Ela também se reflete no campo. O homem do campo, ele tem um perfil hoje, dá para se dizer, com tantas máximas que eu falei, ele também pensa no futuro, ele acha que bom mesmo vai ser com os filhos, ou como ele vive o presente hoje? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia aos colegas, os ex-colegas nossos, os nossos colegas da IPAGRE. Obrigado pela oportunidade, Raquel, né? Antigamente, se dizia que para ser agricultor, era um meio de vida. Hoje o entendimento que se tem é que é um modo de vida, tá? É uma opção de escolha. O descendente para ser agricultor era rifado entre os filhos. É tu que vai tocar a propriedade. Hoje não. E os outros estavam livres. E os outros estavam livres daquele fardo para carregar. E hoje não. Nós mesmo, enquanto acaresque nos tempos primórdios dos 60 anos, também tínhamos essa visão. E hoje, depois de várias outras formações, a gente tem outra. É uma opção de vida. E para ser agricultor, além de todos os quesitos que o Nelson colocou, de aumento de produtividade, saber vender, né, e redução do gasto, quem optar por ser agricultor, que é o nosso cliente, ele precisa ser feliz naquela profissão. Assim como eu sou feliz sendo extensionista há 30 anos na Ipagre. Tá? O homem ou do campo sendo tem direito a descobrir a felicidade tem também. Tem que ser feliz, tem que olhar aquele ambiente que é um ambiente que me deixa feliz, que não me deixa doente. Isso não é sonhar com o impossível. Não é sonhar. Seja o meio de produção que a família escolher para construir, para desenvolver, seja na produção dos grãos, seja na fruticultura, seja na suinocultura, seja na piscicultura, seja na agregação de valores que nós temos, sim. E iniciou muito forte quando o Crestani estava na nossa gerência respondendo por esse projeto. Nós temos N exemplos atendidos e orientados pela Ipagre nesse estado afora de Santa Catarina em agregação de produtos que já estão sendo transformados por pequenas agroindústrias rurais, tá? E hoje, pelo governo do estado de Santa Catarina, inclusive sendo beneficiado com recursos pelo programa Santa Catarina Rural. Nós tivemos o programa Microbacia Zoom, que ele tinha um foco essencial, que era a conservação do solo e da água. E no que tange respeito à água, eu vou falar porque eu falo isso de cadeira. É, veio, quando veio à tona toda um dos modos de proteção de água, que é a fonte modelo Caxambu, que foi no município que eu trabalhei 16 anos, que mais eu construí a minha vida profissional, né? E esse foi o um. O dois pensou na organização dos agricultores, onde nós montamos diversas associações de microbacias, isso no estado inteiro, né? Para justamente provocar a independência do agricultor pensar com a própria cabeça, decidir por si só. Porque em décadas passadas se pedia assim, para ser agricultor precisava o quê? Só produzir. No entanto, hoje é quando o Nelson fala, e fala bem claramente, tu não pode saber só produzir. Tu tem que saber o custo da produção, tu tem que fazer a formação e tu tem que saber vender. Tá? Então é com esse intuito também que o nosso gerente colocou a formação dos jovens que hoje a Ipagre tem como uma alternativa. Nós estamos no quarto ano de formação dos jovens dentro dos centros de treinamentos no estado de Santa Catarina. São 13 centros de treinamentos. Agora eu vou puxar para o assado. O de Chapecó é o melhor do estado, né? Vocês concordam comigo? Todos da mesa concordam, né? Nós recebemos mais de 4 mil pessoas por ano em diversos tipos de eventos. O CETREC de Chapecó foi criado em 1985 com o intuito da conservação do solo e da água. Nesses 25 hectares que nós temos, tudo que nós fazemos de meios de produção tem esse intuito: conservar o solo e a água e produzir. E produzir bem e produzir de forma limpa, inclusive, como alternativa na produção dos alimentos para o autoabastecimento. E quando eu falava dos jovens, os jovens vêm, são oriundos dos nossos 36 municípios da nossa unidade de gestão técnica, que comporta três unidades regionais. A Gerência Regional de Extensão de Chapecó, a Gerência Regional de Xanxerê e de São Lourenço do Oeste. Nesta terça-feira, nós começamos a formação de 41 jovens, oriundos destes municípios. E jovens que todos eles, ou alguns ainda não, já têm definidos que eles são os herdeiros por opção na propriedade. Olha que transformação. Tá? Então, isso transforma e isso mostra ainda que tem aqueles ainda que estão vislumbrando uma possibilidade boa. E o que, que nós fazemos com a capacitação? Nós trabalhamos com eles todos os meios de produção que existem na nossa grande região, para oportunizar para eles a decisão do qual o principal projeto de vida que eles podem fazer. No que tange a bovinocultura de leite, suinocultura, a produção de alimentos para autoabastecimento, fruticultura, piscicultura, floresta, agregação de valores, turismo rural, eles se capacitam inclusive na área de, para ficarem melhor na área de informática, para ter acesso a todas as informações. Então, assim, ó, nesse decorrer... Alternância, né? E forma de alternâncias, em 10 alternâncias no ano, né? E outro paralelo que eu quero fazer é que, assim, ó, antigamente, há 60, 50, 40 anos atrás, ou até há 30 anos atrás, quem fazia extensão rural... no meio rural e que dava as respostas para os agricultores era a Caresc ou a Empasc na área da pesquisa, porque só existíamos nós. Mas com a abertura de que todos têm acesso às informações a partir da década de 90, tem N outras ONGs que levam informação, universidades que levam outras informações para os agricultores. Então hoje nós, EPAGRE, não somos mais sozinhos no meio rural. Tanto é que de determinados municípios nós somos a minoria, né? Tem muito mais outras instituições trabalhando, cooperativas também trabalham essa formação, né? Com, no que tange a família do agricultor ou só especificamente aos jovens, né? Olha que fala motivadora, porque a gente vive momentos em que, sociologicamente falando, talvez se use muito determinismo. É assim e assim será. Né? Se elimina o livre-arbítrio, se elimina a escolha, ou por alguém de cima dizendo não, você não escolhe, ou porque eu decidi não escolher. É mais fácil que alguém escolha por mim. E é interessante saber que existe um contramovimento, né? Que não tem que ser exatamente assim. Não foi, se foi determinado ou não, nada nos impede de fazer um caminho diferente. Então, alento a tua fala, né? Em meio a tanta notícia ruim, em meio a tanto não pode, não dá, não vai, né? Descobri que não. Apesar disso, sim, pode dar, vai. Infelizmente, às vezes, eu acho que leva mais tempo do que deveria. A gente vai para o intervalo comercial e, na volta, mergulho um pouco na questão técnica, uma apresentação formal, porque eu pulei isso, né? O que é EPAGRE? O que a gente tem que entender, né, como EPAGRE? E, fundamentalmente, esses dois conceitos, pesquisa e extensão. Intervalo comercial, a gente volta já. ZYJ746. Rádio Super Condá M610. Chapecó, Santa Catarina. A Berlanda tem novidade. Dia 24 de fevereiro, prepare-se. Feirão de colchão Berflex. Colchões produzidos e vendidos por nós. Por isso é muito mais barato. Confira nossas super ofertas. Conjunto Box Porto Alegre, molas ensacadas de 1.538 por 999 à vista. São R$ 539 de desconto. Colchão solteiro Berflex com 40% de desconto. Só 139 à vista. Conjunto Box Berflex Natal por somente 599 à vista. Você não está sonhando. As ofertas são válidas até o dia 1º de março. Berlanda, 25 anos perto de você. Chegou a hora para comprar barato. Alfana, para servir o freguês, resolveu baixar os preços de vez, vendendo até pelo preço de custo. Confira. Travesseiro Santista a R$ 8,90. Cobertores de casal apenas R$ 19,90. Mantas em microfibra de casal a R$ 29,90. Plástico a partir de R$ 4,90 o metro. Barbante Euro Roma a R$ 9,90. Camisas Gola Polo masculinas a R$ 16,90. Calça social masculinas a R$ 27,90. Calças jeans AR Jeans adulto a R$ 23,90. E para facilitar, Alfana parcela tudo em até 5 vezes sem juros. Alfana, lugar para a família comprar barato. A SP Farma, farmácia de manipulação, dispõe de laboratórios com controle de qualidade para manipular todos os medicamentos, florais, homeopatia, cremes e produtos naturais. Consulte seu médico e avie sua receita na SP Farma, localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 280L, Centro, ao lado da Secretaria de Saúde. Na SP Farma, você encontra segurança, seriedade e qualidade nos produtos manipulados. Conte também com a teleentrega. É só ligar 3322-1023. Pare! Até quando você quer mandar e aumentar minha dívida? Pare! Suas taxas e suas condições são tão esquisitas. Até quando você vai complicar sua vida financeira? Abra uma conta no Sicoob, tudo de um banco em uma cooperativa, com vantagens e benefícios para que você nunca pare de ganhar. Sicoob.com.br.

Faltam 20 minutos para as 10 horas da manhã e a gente continua essa conversa tentando entender um pouco agora, saindo, claro, desse campo maior, né? Mas tentando entender o que, que propicia a EPAGRE através dessas duas máximas. De um lado, a pesquisa e de outro, a extensão. Didaticamente, quem é que pode falar sobre isso? O que, que é pesquisa e o que, que é extensão? De uma forma breve, para quem não é afeito ao meio. Pode ser contorno? Então, eu vou ser bem sucinto, né? A pesquisa, ela tem que ir atrás da inovação. Ela tem que trazer, vamos pegar um exemplo assim, você tem uma doença nova no feijoeiro, o pesquisador começa a buscar resistência a essa doença, né? E através de ensaios para chegar no momento de ter uma nova cultivar que apresenta essa resistência à doença X identificada. Aí entra a segunda função do extensionista. Então ele tem que difundir essa informação para aquele público assistido. Então ele vem com a novidade, ele planta uma lavoura, ele faz experimento, ele chama os agricultores para assistir, né, para olhar, para acompanhar aquele novo material produzido, né, e percebe-se aí que tem uma novidade, que tem uma inovação, né, e isso começa depois a ser multiplicado naquela comunidade, naquele município, e assim se faz então a extensão daquela novidade, daquela nova pesquisa. Eu fiz um exemplo então, Raquel, e os radiovintes, bem simples, para ter exatamente a noção o que é pesquisa e o que é extensão rural. Só que assim, o trabalho de extensão rural, né? Hoje nós falamos da EPAGRE, mas nesse caminhar dos 60 anos, que começou lá em 1956, né? Naquele momento foi chamado de ETA 17, né? Que era Escritório Técnico de Agricultura. E o número 17, eu fiquei sabendo só agora, que foi criado em todo o Brasil vários ETAs, né? Então tinha o 11, tinha o 10, tinha o 9, né? E eu imagino que o nosso aqui no estado foi o 17º, daí ficou batizado então de ETA 17, né? E depois, em seguida, daí foi criado então a ACARESC, que nasceu muito o saudosismo, né? E até eu fui um jovem 4S assistido pela Caresc na comunidade Faxinal dos Rosas. E é bom isso, né? É muito bom. Foi lá em 1976, 77, onde eu aprendi, então, lá a plantar o milho pingado, que até então a gente usava, né, a máquina, o saraquá, né, de plantar milho, né, e a gente colocava 5, 6 sementes, todas juntas, disputando o mesmo nutriente, a mesma água, né, o mesmo sol. E ali chegou então na época, né, na época acho que era o Januário, né, o extensionista da Caresc, que a gente fazia lavoura demonstrativa lá no Faxinal dos Rosas, né, e a gente aprendeu então a abrir uma verguinha, né, com arado e boi, e plantar o milho pingado, e pingado com a mão mesmo, né, está aqui fazendo a demonstração, os radiovintes não enxergam, né, mas era semente por semente. Semente a semente. Né? Então, e depois, em 1991, que transformou então a Caresc, que passou a se chamar EPAGRE, e aí uniu, então a EPAGRE uniu a EMPASC, que era, né, a empresa de pesquisa em Santa Catarina, com a Caresc, então se criou a EPAGRE, que temos até então. Olha, é interessante porque no meio urbano a gente não se apercebe disso, mas o relógio que eu uso, o telefone, a roupa, o calçado, o carro, tudo é fruto de pesquisa. A gente simplesmente se beneficia disso, mas não tem essa noção. No campo, é possível mensurar e dizer, olha, novos padrões, novas variáveis, novas formas de fazer, elas são benéficas? Porque existem, e de uma forma grosseira e geral, correntes de pensamento. Uma de sim, quanto mais tecnologia, melhor. Se produz de uma forma mais leve, mais rápida, mais fácil, se atinge um bom nível de produtividade. Existe uma contracorrente que diz, mas em detrimento disso fica o ser humano, que não encontra mais o posto de trabalho, que é substituído por uma máquina, que tem o seu poder de trabalho desvalorizado, e a gente vai se perdendo em meio a essa discussão. Eu ouvi um dia um professor dizendo, olha, parem de empurrar goela abaixo, práticas e técnicas que não pertencem ao dia a dia do campo. E o ouvinte ligou e disse, pois bem, depois que a minha mãe comprou uma ordenhadeira, ela foi muito mais feliz, porque era ruim levantar às 5 da manhã na geada para ordenhar a vaca. Como é que a gente deve se pautar? É demais? É muito? Atropela o produtor ou não? O produtor quer, se beneficia e procura isso? Eu só queria fazer um comentáriozinho. Vamos lá, o Nelson. Do que o Ivan falou sobre como a extensão rural atua, né? E uma coisa que a gente não pode esquecer, porque as demais empresas de assistência técnica, eles prestam assistência técnica de fato. O agricultor, no termo obrigado é meio, talvez, exagerado, mas o técnico de uma empresa qualquer vai lá na propriedade dele e faz a orientação e ele tem que, em princípio, adotar. À medida que ele for rejeitando orientações técnicas, aos poucos, ele vai sendo excluído do processo. E a Ipagre não. Ela sempre fez um trabalho de educação e a adoção da orientação técnica é uma decisão inicialmente do agricultor. E hoje a gente diz, é uma decisão da família, em que a mulher e os filhos, principalmente aquele que vai ficar na propriedade, ajudam a decidir. Então nada é posto goela abaixo. Ele decide. Olha, tem aqui uma ordenhadeira nova, né? Custa... hoje não sei quanto, né? Faz quase 2 anos já que eu parei com o gado leiteiro. Custa X. Vale a pena, né? É uma questão dele avaliar e saber se dá. Bom, se ele está produzindo um leite ruim, se as vacas dele são ruins, botar uma ordenhadeira que custa, né, um valor muito alto, ele está botando meio que a carroça na frente dos bois. Ele tem que ir aos pouquinhos, né? Então, isso tudo é uma decisão da família. Mas é interessante eles... o foco que vocês estão dando mesmo é o tempo da escolha, não é mesmo? Porque eu ficava com pena do agricultor, que é aquela história, faz açude, sim, aterra o açude, sim, aterrar açude é crime, sim. O coitado do agricultor parece que ele viveu muito tempo meio que apavorado, né? Planta na declividade, sim, é crime ecológico. Ah, meu Deus, sim. Dá para dizer, olha, no momento pós, com o novo código ambiental, né? Eu erro o nome, desculpa, mas enfim, dá para dizer que o agricultor, ele é protagonista, o produtor protagonista, ou ele fica ainda meio no fogo cruzado? Me permite, só mais um, eu quero citar um exemplo agora da questão da... Eu, quando vim aqui para Chapecó, eu comecei em 74 na extensão rural e na região de Joaçaba. Em 76 eu vim aqui para Chapecó para coordenar um projeto de suinocultura. Naquele momento, a suinocultura passava por uma evolução técnica. E aqueles produtores mais descapitalizados, com um plantel menor, eles foram meio que deixando de lado. As indústrias investiam naquele produtor que tinha um potencial maior. E nós propomos uma ideia de organizar os agricultores, os suinocultores, no caso, né, em pequenas associações. Porque o difícil era eles produzirem os leitões bem. Então, essa fase, essa tarefa de produzir o leitão, era feita de uma forma coletiva, quer dizer, eles contratavam um empregado para eles fazerem esse trabalho. Bom, o que eu quero dizer, no fundo, é isso aqui. A ideia foi criada pela Ipagre e foi posta, sim, para o grupo de agricultores. Olha, o condomínio funciona assim, vocês têm que fazer assim, papapá, papapá, papapá. Criamos, Sônia, ali no centro de treinamento, o primeiro modelo de condomínio, porque tinha ali no centro de treinamento, era um núcleo hortigranjeiro. E eu fui lá, era essa, a lembrança me veio por isso, nós colocamos ali uma unidade de produção de leitão para que eles, eram 20 famílias, engordassem os leitões na sua propriedade. Então eu fui lá, orientei a construção da maternidade, orientei as unidadezinhas de engorda dos suínos nas propriedades deles, e o que que acontecia? Quando dava um problema, eles diziam assim: ô Nelson, a tua unidade de produção de leitão lá, a tua maternidade está assim, assim, assado. Eles nunca consideraram aquilo ali como uma coisa dele. E era da Ipagre ou era do Nelson? Então, eu acho que essa é uma questão muito importante nesta evolução técnica, na adoção de tecnologia. O agricultor, a família, eu acho que hoje a gente tem que mudar muito, né, esse conceito. A família tem que decidir se quer ou se não quer aquilo que está sendo proposto. E não enfiado com ela e abaixo. Não mais uma imposição. Dá para dizer que passou esse tempo. Pois não, Ivan? Complementando o que o Nelson fala, até para o Crestani, quando ele se aproxima do microfone, ele tem que nos cuidar, que ele virou assim, um bom locutor, e depois que ele se abraça ao microfone, é difícil tirar dele. Mas só complementando, então, desculpa a brincadeira, Crestani. A extensão, Raquel, Rádio 20, ela é uma metodologia de trabalho, né, que se baseia, né, em ensino, educação, baseado em 3 pilares, né, o econômico, o social e ambiental, né. Então, como tu comentaste antes a questão das açudagens, né? Ah, o técnico lá que trabalha com piscicultura vai recomendar que tem que fazer um açude. Daí chega, né? Passa o tempo. Vai ver a lei, né, ambiental, daqui a pouco ali não pode mais. Né? Então, se trabalha de uma forma que tem que ser uma decisão, né, baseada nos três pilares, né? Econômico, social e ambiental. Né? Então, hoje, a extensão rural sempre está pautada nesse tripé. Né? Então, nós temos, até a Sônia comentou antes a questão da opção de ser produtor. Né? Ele não pode viver ali de emoções, ele tem que ganhar dinheiro. Então, nós temos que ver o lado econômico, nós temos que manter essas famílias. E também, hoje a gente tem que manter o quê? A família com qualidade de vida. Tem que chegar lá o sinal da internet, tem que, né, o celular tem que funcionar. Não é sobrevivência ou subsistência. Exatamente, tem que funcionar a gente, o celular, né, lá no meio da lavoura, e ele tem que ter um aparelho de celular. Né? Então, tem que dar condições. Mas nós temos hoje... questão que o Nelson coloca também, a questão da família, a sociedade. Então, as decisões hoje, até a gente convida, né, o Nelson lembra, ele foi nosso gerente e também avisava nós como extensionista, chamem a família para uma reunião. Ah, tem uma, vamos demonstrar uma nova prática, chame a família, né, Sônia? Né? Não vem só, às vezes vem o agricultor participar de um evento, né, mas quem toma a decisão, quem faz o trabalho lá na propriedade, né, não é ele, talvez é a esposa, né, ou é o filho, né? Sim. Então tem que olhar esse lado do conjunto familiar, né? E hoje nós temos uma legislação ambiental, né, que está aí, que tem que ser seguida, mas a proposta da IPAGRE é produzir alimento limpo. Né? Então, a gente até então assume também a função de líder do projeto de fruticultura e a partir do ano passado nós começamos a ver estratégias de produzir, né, uma banana, como comentou antes, né, Raquel e Sal, que nós estamos incentivando a produção de banana em Chapecó, na casa do Rio Uruguai, né, uma banana sem agrotóxico, né, então um alimento menos, né, menos contaminado, um alimento mais limpo, né, então nós temos que trabalhar nesse sentido da produção limpa, né, com nossos produtores rurais. Olha, ainda existe, para terminar esse bloco, na verdade demandaria mais tempo, mas enfim, eu vou tentando resumir. Dá para falar em segurança ambiental com tanta discussão, com tanta fala, enfim, e aí acaba na mão de um promotor, acaba na mão de um, né, de um terceiro agente. Dá para dizer, olha, hoje eu produzo e produzo com segurança, eu não estou cometendo nenhum crime, o novo Código Ambiental veio ao meu socorro, ao meu amparo, ou veio complicar a minha vida e eu descobri que eu estou atrasado com o cronograma, que eu vou sofrer multa. Há paz hoje no campo nesse sentido? Ou permanece a insegurança e a dúvida? Na realidade é assim, ó. O que eu quero colocar em relação à legislação ambiental, tá, Raquel? Eu protejo por quê? Se eu pensar só no meio produtivo, no tripé das três opções que o Tormen colocou, o social, ambiental e o econômico, se eu pensar só no econômico, eu vou dizer que a legislação ambiental de proteção do ambiente, de proteção dos mananciais, ela me ferra, tá? Ela me ferra. Se eu pensar só no meio social, tá? Eu vou dizer que, não, daí eu tenho muita pouca área, por conta disso eu não vou ter lugar para colocar todos os meus filhos para trabalhar. Se eu pensar no ambiental, eu tenho que ter algumas aberturas maiores de pensamento, que eu sempre digo assim para o público que vem no CETREC, com quem a gente trabalha. Você quer permanecer na propriedade por quantos anos? Você quer produzir teus alimentos e ter renda de uma forma permanente, equilibrada, por quantos anos? Tu quer água potável na tua propriedade? Tu quer? Então proteja. Não porque é lei, porque é uma necessidade. E quem tem, não é o poder público que tem que resolver cada vez que me falta água na propriedade. Se eu sou dono de uma propriedade, eu sou responsável por essa propriedade. Mas agora você tocou aí. Tá? Mas isso tudo, Raquel, tem uma outra dimensão. Todos os problemas que foram levantados anteriormente, também econômicos e políticos no Brasil. Por que está todo esse caos também? Porque não se investe em educação. A base de tudo é a educação. Tá? Se hoje nós estamos vivendo na própria agricultura, o agricultor mais protagonista na decisão, nós temos ainda também famílias que não são desta forma. Evoluiu a tecnologia no meio rural? Evoluiu, evoluiu muito, mas em algumas situações deixou muito dependente o agricultor. Hoje, o trabalho agrícola, ele está menos penoso. Porque eu, quando criança, tirava leite nas vacas manualmente, assim como minha mãe tirou, todos os outros agricultores tirarem. O advento de uma ordenhadeira humanizou o trabalho do agricultor. Humanizou. Isso é ótimo, humanizou. Contanto que, eu sempre digo assim, ó, deixou de ser humanizado o trabalho se o meu meio de produção na minha propriedade não me permite mais que eu, como membro da família, não tenha mais tempo para conversar, para me divertir, para tomar chimarrão. E para passear. Se o meio de produção que eu escolhi para minha produção não me dá mais descanso nem no sábado nem no domingo, que tem N's nesse sentido e não vamos citar aqui, mas se por outro lado eu vejo que eu tenho filhos e nós decidimos em conjunto isso, que um filho pode assumir um domingo e um domingo eu... Faz uma escala? Eu tenho primos em Palmitos e tios que eles têm uma escala. Eles têm N's, aviários, tudo automatizado, é coisa do outro mundo lá, né? Mas eles têm escala. Eles têm, cada um deles, 3 final de semana livre. E um comprometido com a atividade. E são 2 filhos de agricultores que são os 2 descendentes da propriedade. Olha, eu acho é a solução para tudo? Não, não é a solução. Mas é que mostra também, mas nesse mostra caso, caminhos. Sônia, exatamente, que mesmo ali, eu me preocupo muito com a sensação do determinismo. Uhum. Assim é, assim será. Uhum. E o tempo que a gente leva para quebrar essas máximas. Então, é possível esse exercício, é possível na cidade, é possível no campo, se quebrar algumas máximas. O que incomoda, muitas vezes, no contexto geral, é assim, estamos todos no avião, o avião vai cair, ou estamos todos num barco e o barco vai afundar. Ponto. Né? Porque assim está determinado. Então, quer dizer, inverter um pouco a lógica e dizer, não, alto lá, é possível fazer diferente. Eu preciso chamar intervalo, a gente continua a conversa rapidinho. ZYJ 746, Rádio Super Condá, AM 610. Chapecó, Santa Catarina, liderança absoluta. Hora certa, avante. 9:57. Venha para a Van nesta semana e aproveite as super ofertas da promoção Fevereiro dos Preços Baixos à Van. Cadeira de alumínio fibra sintética, somente 10 vezes de R$11,99. Luminária solar balizadora EcoForce, por apenas R$9,99. Promoção Pula Pula. Até dia 29, clientes do cartão Avan têm o primeiro pagamento só para abril. Faça economia, compre na Avan. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Avan, é tudo de bom. A tecnologia é uma ferramenta indispensável no nosso dia a dia, no trabalho, na escola ou em casa. Mas toda ferramenta necessita de cuidados, reparos e eventualmente ser substituída. Trabalhando na solução desses imprevistos, a Águia Tech Informática está presente em Chapecó e região, solucionando e inovando, buscando sempre a satisfação do cliente. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Nereu Ramos, 1510E, fone 3323-2535. Volta às aulas é com a Calçados Novo Hamburgo. Grande promoção no setor de mochilas a partir de R$29,90 e tênis a partir de R$20. É isso mesmo, mochilas a partir de R$29,90 e tênis a partir de R$20. Não perca tempo, corra para uma das nossas lojas e aproveite esta super promoção. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. A gente pode financiar o seu sonho. Você autônomo, microempreendedor individual, microempresário, agricultor. O grande momento do seu negócio está aqui. A Crédito Oeste ajuda você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Solicite a visita de um agente de crédito. Crédito Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Fone 3322-3051.

A Sônia, super apaixonada pelo que faz, a gente sente isso na fala dela, né? Mas temos os aposentados, não trabalham mais junto à IPAGRE, mas tem a plena condição de fazer justamente esta avaliação com o fator tempo. Então, da forma meio como a gente começou, a gente vai se despedindo. Nelson Pessoa, eu não sei o número de anos, né, trabalhando à frente da IPAGRE, mas dá para falar em melhora, em melhor condição, em uma vida melhor? Ou a crítica ainda está muito acirrada nesse sentido? Pois é. Trabalhei 40 anos na IPAGRE. Eu entrei em 74 e saí em 2014. Comecei com suinocultura. À medida que os pequenos produtores foram excluindo da atividade, eu me envolvi 10 anos da minha vida ali tentando manter esses pequenos produtores na atividade, porque a IPAGRE tem esse papel social muito importante, né? E depois, nos últimos 20 anos, eu me envolvi com a bovinocultura de leite. E confesso que foi um trabalho assim, que me deu muita alegria, né? E hoje a gente percebe que a bovinocultura de leite está seguindo o mesmo caminho da suinocultura, da adoção de tecnologia, do aumento da produtividade. E você tem uma ideia, hoje em torno de 50% do milho produzido no oeste de Santa Catarina é feito silagem dele para dar para as vacas. A nossa proposta não era essa, a vaca foi feita para comer pasto. E que ainda o agricultor, o pasto, ele chama de capim, ele acha, mas isso é uma outra história, não vamos falar de tecnologia agora. Então eu tenho um receio muito grande, que se a bovinocultura de leite caminhar no mesmo caminho da suinocultura, vai haver uma exclusão muito grande dos pequenos produtores de leite da atividade. Mas aí não tem a fala, para a gente concluir, desculpa, né, o tempo, mas não tem a fala de que vai havendo um filtro, quem gosta, quem tem excelência permanece, quem não tem o perfil, quem não atinge esse padrão, naturalmente migra. Ou outra fala que eu já ouvi, a produção de leite já está caminhando para uma maturidade, ela foi vista como, eu brinco, já teve chinchila, já teve rã, já teve escargot, já teve minhoca, e veio leite, e novamente todo mundo correu para produzir leite. Houve críticos dizendo, está na hora do mercado amadurecer e não serão todos que produzirão leite. Sim, isso é exclusão ou isso é ajuste? Não, eu acho que é talvez as duas coisas. Ao mesmo tempo. Exclusão pela adoção de uma tecnologia não bem adequada, pelo menos para aquele produtor, e outra é a opção, que está correto aquilo que a Sônia comentou anteriormente. Essa é uma... Eu queria comentar um assunto que... Pois não, mas ficou, vamos lá. Passou e eu esqueci. Eu só tenho essa preocupação de que os produtores de leite procurem muito bem selecionar a tecnologia para que se mantenham na atividade. Mas na tua pergunta inicial, tu me dissesse, hoje os produtores estão mais contentes ou... Pois é. Ou menos contentes? Eu sei que não é uma resposta definitiva e que ela é muito em função da sua experiência. Quando você chegou aqui há 40 anos atrás, tendo em vista aquela imagem e hoje, o que dá para dizer? Eu talvez uma análise assim muito simplória. Eu diria assim que há 40 anos atrás existia muito mais comunidade no meio rural. As famílias, de fato, existiam, se integravam, era comum as visitas entre as famílias no meio rural, os finais de semana, o futebol e assim por diante. E hoje diminuiu muito, praticamente não tem. Os agricultores não se visitam, eles têm na sua propriedade, né, muitas coisas que nós temos aqui na cidade, a internet, a televisão boa, e ele fica assistindo ao invés de conversar. Então eu acho que talvez tenha se perdido um pouco isso, cresceu muito a individualidade. As famílias estão cada uma na sua propriedade e o vizinho, eu não quero saber do vizinho, se ele está doente. Talvez me perdoem os agricultores se eu fui meio... A pergunta foi personalíssima, né? É o entendimento, o que o fator tempo? A gente fala a tecnologia é boa, tem que ter internet no campo, é claro que tem. O que eu brinco às vezes é que a tecnologia está matando a poesia. Porque eu moro aqui na Barão do Rio Branco e passo sempre ali pelo hospital e onde passam as lotações que vêm com agricultores do meio rural. Isso é uma coisa que comecei a pensar e me angustiar. Eu fico muito chocado de ver um agricultor que vem numa van de manhã, e os senhores já de idade, ou as senhoras, com dificuldade às vezes até de locomoção, ficam um dia inteiro aqui em Chapecó e voltam no final da tarde, mais cansados, talvez nem resolveram o problema deles. Será que não teria uma possibilidade de aproximar um programa, um plano particular de saúde, junto com o Fundo Rural, e dar uma condição melhor para esses agricultores? Eu acho que ajudaria muito na questão do bem viver lá na comunidade. Muito obrigado pela participação, me perdoe por ter me alongado demais. Olha, eu é que agradeço a participação, fica mais uma provocação. Sempre a máxima do programa, na maioria das vezes, é não sei com resposta, sei com mais perguntas. Pelo menos comigo é assim, não respondemos nada, mas aqui já juntamos pelo menos mais algumas dúvidas, né? E propostas e exercícios a serem feitos. Obrigada, Nelson Pessoa. Da mesma forma, obrigada, Nelson Pradella. Também aposentado, dá para dizer, dá para dar uma nota, melhorou, piorou, estamos no caminho certo, erramos e acertamos, o que é que fica de vivência disso? Olha, acredito que acertamos mais do que erramos, evidentemente. Agora, Raquel, como nós estamos falando de história, você sempre pensa em colocar, eu cheguei aqui em Chapecó em fevereiro de 80, trabalhei por mais de 30 anos aqui no município de Chapecó e na região. Porque eu fui o chefe do setor local de Chapecó de 80 a 84. Depois assumi funções no setor regional e trabalhei aqui em toda a região oeste catarinense. Então conheço realmente muito bem, andei muito nesse estado. E posso dizer o seguinte, que a opção não foi financeira, inclusive, em trabalhar na IPAGRE. Porque certamente as oportunidades eram muito melhores fora. Mas é aquela velha máxima, é um trabalho diferenciado, era um trabalho bom, um trabalho que a gente tinha muita satisfação em fazer. E a gente observando, quando a gente começou o trabalho aqui, Raquel, nós não tínhamos sequer asfalto, nós tínhamos o Goiuém, nós tínhamos a 282 e um pedaço que foi feito já no meu tempo, de Chapecó até o IBDF, até a Linha Feliz ali, que é a Codec, a antiga Codec, fez aqui em Chapecó. O restante era tudo estrada de chão. Para ir daqui a São Lourenço do Oeste era 3 horas de fusca, furando um ou dois pneus no mínimo na viagem, entendeu? E eu só vou contar uma passagem. Em 1981, deu uma crise ali de chuva e coisa arada. Eu nunca me esqueço que o Delfim Neto veio lançar um programa aqui de feijão. Olha, Raquel, feijão da safrinha. Ele chegou aqui no Clube Chapecoense no começo de março para lançar o programa. Adivinha? Fora de época, e eu começando a estar local aqui em Chapecó. Resultado, eu acabei fazendo, eu e minha equipe aí, 1.231 laudos de Proagro. Pensa nisso. E Chapecó não era Chapecó, Chapecó tinha Guatambu, tinha Itaberaba, tinha Cordilheira Alta. Enfim, eu me lembro que eu até herdei um Fusca da Embrapa. Eu fazia 5, 6 mil quilômetros por mês. Eu pergunto, quantos mil quilômetros era isso? Nossa, eu chegava na casa do produtor lá em na Camucica, na Itaberaba, na Espuma, no Tarumã, e perguntava para o agricultor, escuta, você já subiu de carroça na propriedade ali? Porque ó, as lavouras não eram na beira da estrada. Sim. Já subi, então meu Fusca vai ter que subir também. Essa era a medida. Não, porque não tinha outra opção. E sem laptop, sem computador, não, sem celular. As pessoas não sabem que existia isso, é que existia uma vida sem isso, não, na verdade, muito, né? Diferente. Existia ainda o, como é que é, o mimeógrafo? Mimeógrafo e relatório com carbono. Opa, e como nós usávamos isso? A carta circular, enfim. Então foram momentos assim bastante interessantes. E claro, dentro disso, a gente tinha preocupações muito grandes, porque eu me lembro que no começo, em 79, eu fiz laudos de Proag na região de São Domingos, Abelardo Luz, ali naquela de trigo, era segundo semestre de 79, quando eu entrei na empresa. E a erosão era um negócio absurdo, que a gente passava naquelas estradas, às vezes a estrada principal estava trancada com semente de soja que descia das lavouras, e era uma preocupação realmente imensa. E eu muitas vezes me perguntei qual é o destino da nossa agricultura, porque era preocupante. E aí, em começo de 81, nós iniciamos um trabalho extraordinário, que foi o início do plantio direto. Eu nunca me esqueço de que na lavoura do Tafarel, do Gênio Tafarel. Eu fiz a primeira lavoura de feijão com plantio. Tem uma fotografia lá em casa. Eu tenho alguns slides também, na época você tinha slides. E naquela lavoura de 9 hectares e pouco, nós colhemos 454 sacos e 15 quilos limpo de feijão. primeira lavoura de plantio direto aqui. E claro, depois nós fomos expandindo na região de Xanxerê, com a Claudina Monegatti, enfim, não, nesses colegas que estão aqui, para mim foi o trabalho, foi um divisor de águas imenso da agricultura. Literalmente. É, porque hoje nós temos água, nós temos qualidade um pouco no meio rural e a consequente condição de produzir se deveu muitíssimo a isso. E nós vimos muito ao Paraná, na região dos Campos Gerais, buscar a tecnologia com o pessoal do Iapar, com o pessoal do Rio Grande do Sul. Eu me lembro que o melhor encontro de plantio direto foi o terceiro encontro em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, em 1990 e pouco. Foi no início do Microbacias 1, que eu levei dois ônibus de agrônomos aqui de Caçador, Joaçaba, para ver assim, o terceiro encontro de plantio direto lá em Cruz Alta, do meu amigo José de Vargas, que era o coordenador do curso, meu colega. E ainda eu me lembro que eu consegui arrumar hospedagem lá em Santo Ângelo, eram 60 agrônomos. Para mim foi o melhor encontro da minha vida. Foi extraordinário para a equipe, para todo mundo. E também em 81, Raquel, eu iniciei um trabalho de armazenagem. Nós sempre perdendo milho para rato e caruncho e assim por diante. E eu, é um mundo, nossa, quanta coisa. É, 500 anos perdendo, perdendo parte, boa parte. Sim, da safra. Significativa. Aí lá na propriedade do Wilson Alberti, em 80, nós enviamos um paiol para armazenar milho em espiga. E tivemos uma sorte realmente ímpar, daquelas que você, na vida é uma vez, né? E que deu tão certo que o problema técnico para controlar pragas em armazenagem, nós resolvemos. Tanto para o caruncho como para o rato. O rato por medidas físicas e o caruncho pela possibilidade de fazer os expurgos. Aliamos esse paiol também à condição de você ter qualidade de trabalho, humanizar o trabalho, no carregamento, no descarregamento, enfim. Raquel, para resumir, foram tantos momentos que é difícil, claro, nós não vamos aqui querer de falar de 30 anos de trabalho. Mas eu posso dizer uma coisa assim para você e para os ouvintes. Valeu a pena, muitíssimo. Eu acho que eu faria tudo de novo, né? Não pelo valor, digamos, financeiro, mas principalmente pelo valor das pessoas. Porque a gente cruzou com muita gente boa, com muita gente querendo fazer, e isso acontecia. Dava gosto realmente trabalhar. O Nelson sabe disso, trabalhou tanto com um grupo de produtores, trabalhamos com armazenagem comunitária. Enfim, Raquel, para não me alongar, só tenho a agradecer esse tempo e dizer muito obrigado. Valeu. Olha, valeu mesmo. Não é inveja bandida, mas é vontade de querer ser. Porque que bom você fechar uma etapa, não que ela seja fechada hermeticamente. É um ciclo que se encerra, mas né, começa outro. Podendo dizer que bom, valeu, né? E aqui, meu Deus, o Pradella falou de situações. A Vossoroca era o fim dos tempos no Paraná. Porque o Paraná ia desaparecer dentro de uma grande Vossoroca, né? Que era o cúmulo da erosão. E na década de 80 se falava em perder o país para a erosão. Rio Grande do Sul falava em... Bom, Rio Grande do Sul, tadinho, também feio na foto ainda, está se recuperando. Mas também enfrentava esses fantasmas. E que legal colocar no tempo passado e dizer, olha, se venceu o plantio direto. Nossa, quanto debate. Será que funciona? Será que dá certo, né? E a gente vê isso incorporado e finalmente dá para dizer, ok, o problema ficou no passado. Que bom esse seu depoimento. Obrigada, Pradella, pela participação. Valdir Crestani, aposentado? Já não mais nativa? Eu estou brincando com essa condição, porque são pessoas extremamente pensantes, produtivas, enfim. E é difícil enxergar, conviver com esse adjetivo, né? Mas, enfim. Crestani, o que fica de vivência? É pesquisa mesmo? É o conhecimento que... Ah, que coisa mais lugar comum. Mas é o conhecimento que vai nos salvar, que vai nos transformar? Já de antemão, agradeço a sua participação. Raquel, eu quero colocar também um pouquinho da história, né? Entrei na IPAG, na Caresc, 17 de janeiro de 78, e saí no final de 2013. Foi uma experiência, viu, fantástica. Eu tive o privilégio, é que esse pessoal que está aqui era muito técnico, né? E eu usei o meio termo, né? Eu enxerguei que precisava alguém, além de trabalhar junto com esses colegas, precisava dividir. Nós tínhamos que representar também politicamente e não politicagem a empresa. E esse pessoal se deitava muito na parte técnica, era dia e noite, né? Então eu tive esse privilégio aí de assumir diversas vezes a gerência regional da IPAG, né? Tem uma história assim fantástica, porque nós trabalhávamos sempre com convênio com os municípios. E, na verdade, em momento nenhum, algum prefeito nos negou algum convênio. Né? Tive o privilégio também de assumir a presidência da EPAC durante 9 meses, em 1998. E quando mais a empresa estava numa situação muito delicada, porque ela englobou aí a Carpesc, a Pasque e a Caresc. E o ICEPA, né? Também. E o ICEPA. E nossa, quanta sigla. E quando chegamos lá, o que, que o pessoal fez? Colocou essas quatro empresas dentro de uma, cada um tinha um plano de cargos e salários, né? Nós com uma, Pasque com outro, ICEPA com e tal. E aí começou as questões judiciais. E eu tive o privilégio, em 1998, e com diretores meus que trabalharam comigo, conta, né? Mas nós assumimos e implantamos o plano de cargos e salários. Isso é uma coisa, uma questão que eu levo comigo no peito, né? Porque o pessoal chegava e dizia, tu sabe quanto vai perder, né? Mas eu posso dizer o seguinte, eu acho que nós salvamos a EPAG naquela oportunidade, né? Mas as coisas boas, né? E eu quero colocar que a extensão difere de assistência técnica, Ivan, porque tem planejamento, tem metodologia própria, tem estratégia de ação, e isso que faz o trabalho educativo, né? Senão seria mera assistência técnica. Então faz o agricultor pensar. O Nelson falou, é ele que tem que decidir, mas você tem que ter, você tem que fazer o agricultor pensar. Senão é uma máquina, né? É uma máquina. É só uma reprodução de modelo, né? É uma reprodução, né? Você tem que fazer ele pensar o que, que ele quer, né? E a extensão, Raquel, eu digo o seguinte, ó, que eu devo devo graças a Deus por ter entrado na extensão, porque eu me realizei na extensão. Eu gostava e gosto hoje. Às vezes em quando vou para o interior. Essa semana passada fiz 2 reuniões à tarde, né? E lembrando já daquele tempo, a gente fazia reuniões à saudade. Noite, no domingo, né? Não tinha problema nenhum, tu ia, enfrentava. Eu nunca cheguei para o meu gerente ou superior, pedi uma hora extra, uma compensação, saí da empresa com 7 meses de licença-prêmio para tirar. Daí, nos dias que eu estava saindo, me ofereceram o seguinte, ó, tem uma oportunidade, tu dá 50%, 3 meses e meio, e nós pagamos 3 meses e meio. Eu acertei porque ia sair, mesma coisa. Nunca pensei em entrar em justiça, nada, porque ela me deu tudo o que eu queria. E graças a Deus, depois, eu tive um privilégio também, perante os demais, que eu fui convidado pelo Zé e pelo Luciano Boligão, me convidar para ser secretário de Agricultura. Me completou. Estou realizado, porque aquilo que a extensão preconizava, eu pude dar um passo a mais e estou ajudando. Você sabe, tem acompanhado o nosso trabalho, por exemplo, com água, licenciamento, que nós fomos buscar, mas tudo graças ao conhecimento que eu adquiri da extensão, né? Então, isso aí para mim me realizou, estou realizado. Eu vi essa empresa, Epagre, trabalhando como gerente. Eu tenho confiança absoluta e tinha confiança em todos os funcionários, né? O pessoal administrativo, fantástico. Quando chegava uma prestação de contas, eu só olhava e tinha, era só assinar, porque eu tinha confiança. Eu não vi um funcionário da EPAG fazer uma falcatrua, modificar um almoço, aumentar isso e aquilo, porque era só olhar e assinar. Então, eu vi essa empresa, Epagre, em termos de informatização da empresa, ela cresceu muito nos últimos tempos, né? Eu tentei trazer para dentro da prefeitura esse sistema de relatório da Epagre, não consegui, mas eu penso que a Epagre poderá dar uma guinada maior ainda, no sentido de abrir, né, fazer com que o Escritório Municipal da Agricultura possa também usufruir desse sistema, porque daí o dia que o prefeito me pedir ou o secretário da Agricultura pedir um relatório, vai sair um relatório do município e não somente da Epagre. Eu tenho aqui comigo, por exemplo, esse relatório, pessoal, eu trouxe da Epagre, né? Porque não tenho notícia que algum secretário do interior ou de Chapecó mesmo tenha produzido no final do ano um relatório, trouxe da Epagre. Fui lá na Epagre me dar um relatório, em meio minuto a guria tira um relatório. Eu sei que ela, em 2015, atendeu 829 famílias em 1.471 oportunidades, que ela atendeu 117 famílias indígenas. Eu sei que no 1.245 toneladas de calcário saiu de lá do licença da Ipagre, 1.328 sacos de milho também. Então, ela cresceu muito, né? E eu quero, nessa oportunidade, dar os parabéns ao pessoal, ao Ivan, à Sônia, né, que fazem um belo trabalho aqui em Chapecó, na região, no estado. Trago um abraço, Ivan, também. Falei com agora há pouco também, com o, antes de iniciar o programa, com o presidente. Eu gostaria que, é tipo do Sopelsa, né, que às vezes, enquanto está aqui, ele entra no nosso programa. Diz, não, e ele aparece mesmo, ele vem aqui no estúdio. Isso, se ele está na região, mesmo, ele vem. Ele diz, presidente, vê se tu consegue dar uma... Ele disse, eu estou no interior de Mafra, é impossível. Mas trago um abraço também a vocês, pessoal do Luiz, do presidente, né, e dizer que, principalmente em Chapecó, nós temos uma unidade perfeita aí com a Ipagre, é parceira, né, e eu faço, tenho obrigação de dizer muito obrigado. Olha, agradeço a sua participação. Agora eu vou falar com quem está nativa, até porque deu uma certa confusão, né, o ouvinte, ele entendeu, olha, o pessoal se aposentou, continua trabalhando, enfim, é só para esclarecer. Quem se apresentou aqui, eu brinquei com a condição de aposentado, é que não está mais com atividade ou com função junto à Ipagre. Então eu explico aqui para o... Desculpa, Pedro, ele diz, olha, nas especialidades que a Ipagre certamente necessita, tem que abrir vagas para os jovens, né, aposentados da Ipagre, ele questiona. Então já explico aqui para ti, Pedro, que não, eles são efetivamente aposentados, não estão tirando a vaga dos mais jovens, não. Isso esclarecido, eu quero agradecer a presença da Sônia Maria Bortolanza, obrigada, Sônia, ainda está colocando a mão na massa, o que que fica, né, de especial, né, porque é uma comemoração, né, a gente sabe. Sim. Que tem problemas, etc, etc, etc, mas é um momento de comemoração. Sim. Eu quero colocar assim para os ouvintes entenderem assim que nos primórdios da nossa empresa se entendia que o Escritório Municipal da Agricultura da Caresc tinha uma equipe municipal. Tinha extensionista da área social, que tinha formação específica em saneamento básico e economia doméstica, que tinha que orientar os agricultores, a família, no que dizia a respeito a produzir a comida e a parte de saneamento nos arredores da família. E tinha um engenheiro agrônomo e, às vezes, mais também um técnico agrícola que trabalhavam somente os meios produtivos. Era feito de forma separada. Hoje, o que se busca dentro da Ipagre são equipes multidisciplinares. Tanto é que nós continuamos com os engenheiros agrônomos, nós temos os médicos veterinários, nós temos os técnicos agrícolas em nível de médio e as extensionistas sociais, que agora nos últimos concursos têm sido contratados somente com nível superior, elas têm diversas formações, seja no serviço social, mas ela vem trabalhar como extensionista rural social, pedagogia, economia doméstica, nutrição, tá? E engenheiro de alimentos não tem mais, né? São essas formações. Então, as nossas equipes... No passado tinha enfermagem, agora não tem mais. Nós somos uma equipe multidisciplinar, tá? Nós continuamos a trabalhar a parte de produção de alimentos, mas visando a agregação do alimento. E tem uma coisa que eu falei ontem para uma colega de trabalho lá no CETREC, que eu aprendi na Ipagre na década de... no final do anos 2000 para cá. Antigamente, nós eram cobrados, como seja técnico da área social ou na área das ciências agrárias, que nós tínhamos obrigação de dar uma resposta para o agricultor na área técnica, seja o que ele perguntasse. Com o advento da Microbacias 2, foi um programa... que trabalhou a organização dos agricultores, mas trabalhou também a formação de cabeça de nós técnicos, que nós não temos mais a obrigação de dar resposta para o agricultor. Nós temos obrigação, sim, de participar da construção da resposta com ele. Ou dizer para ele, ao menos, ó, essa informação eu não tenho, mas tu vai buscar em tal órgão, tá? Esse é o caminho que tu pode buscar. Que isso é importante. Nós fazemos parte do protagonismo deles também, tá? E de certa forma, sim, porque, tipo assim, nós fazemos parte e temos o privilégio de ser de ter, ter recebido mais capacitação também. Então, nós temos obrigação, sim, de dar alguns nortes, mas não de determinar a decisão do agricultor. Eu digo que nem os outros colegas que já saíram. Eu não vou sair tão cedo ainda, não. Porque eu não estou velha. Eu já tenho 30 anos de trabalho, mas estou trabalhando com todo vapor. Os meus colegas me conhecem, né? Aqui de toda a nossa grande região e a forma que nós trabalhamos, né? Então, é um prazer trabalhar nessa empresa, tá? Eu tenho, assim, a minha vida profissional... nesses 30 anos, a minha família eu construí dentro da própria empresa e tudo... Foi a partir dela que eu construí tudo. Então, eu sou feliz. Eu só tenho que dizer, ó, obrigado mesmo, tá? Eu vou ter que guardar a data dessa entrevista, porque alguém chegar dizendo no programa que está feliz. Não, a gente debate assim, ó, muito tem isso. Tem problemas, Raquel? Claro que tem. Tem problemas, Raquel. Tem problemas? Tem. Mas a gente tem que entender, assim, ó, que assim como os meios de comunicação, alguns ainda, infelizmente... Teimam em colocar só as notícias ruins. Eu não vou dizer aquele palavrão que eu digo, porque senão eu vou apanhar quando eu voltar para a unidade. Mas que dá vontade de blasfemada. Por que só botar as coisas ruins se são coisas melhores que sempre na nossa vida acontecem? Seja isso na é uma vida discussão muito tudo, complexa, sabe? Sônia. Então, assim, parece que para dar notícia tem que ser coisa ruim. E tem muitas coisas boas, dado ao fato dos ex-colegas que nos falaram, o Nelson, o Pradelli e o Cristiano, contando da história deles. Meu Deus! Olha, agradeço a sua participação, mas é que é difícil ouvir palavras como felicidade, realização, conquista e satisfação. Entrevistando, e claro, essa é uma dinâmica que vai permanecer. Se eu, por exemplo, falamos sobre, na semana que passou, saúde no trabalho, vem um especialista no trabalho, infelizmente nos reportamos sempre ao pior lado, né? Ao lado complexo de prestar um serviço qualquer que seja, né? De vender o seu talento, de vender a sua vocação e, em troca, ganhar o seu sustento. E são relações delicadas. Você fala com os professores e, infelizmente, quando vem professor aqui, é justamente no sentido do quê? De expressar a sua insatisfação e de pedir mudanças. Então, como é difícil a medida do equilíbrio. Uhum. Foi um programa feliz, isso é raro. Então, que bom que foi um programa feliz. Muito obrigada, Sônia, pela participação. Eu guardo aqui a segunda, como está aqui o gerente da Ipagre, então sobrou para ele, a segunda parte da fala do Pedro. Me estendendo um pouco, ele diz, olha, sugere aqui ao programa que traga especialistas em economia da UNO, da Federal, sim, a gente já fez, Pedro, em outras ocasiões, mas está na hora de chamá-los de novo, uma discussão mais aprofundada acerca da economia. E ele me pergunta por que, que a gente não agrega valor? Sugestão, Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. Sim, eu concordo, Pedro, mas o que me incomoda é sempre o fator tempo. Veias Abertas da América Latina é da década de 70. E eu fico imaginando, depois de tantos governos no plural e de tantas ideologias, a gente foi de um extremo ao outro, do neoliberal para o trabalhismo, né? A gente ainda vai ficar sob a égide das Veias Abertas da América Latina. É um abrir de olhos, é um despertar. Todo adolescente teria que ler para levar aquele susto. Mas a gente tem que caminhar. E me angustia, Pedro, a questão do tempo, enfim. Por que que o tempo é tão lento e a gente continua tendo isso como referência? Termino aqui com a fala do Gilmar, então fica um pouco isso, né? Mas o Gilmar também diz, olha, o problema é que o governo reduz em 80%... Não, o problema é o governo. Reduzem 80% o tamanho do Estado e a economia começa a melhorar. E o pior é a ideologia de esquerda no governo. Isso está destruindo o Brasil. E enquanto não mudar, vai continuar afundando. Então, aqui a gente tem as divergências, né, no entendimento da situação. Permeia. Esquerda, direita, para frente, para trás, para cima ou para baixo. Isso altera o dia a dia de uma instituição como a Ipagre? Ou, quer dizer, dá para separar e dizer, a gente segue ali o nosso rumo, Ivan? Obrigada pela participação. Então, Raquel, para dar um resumo das colocações, eu vou pegar uma fala do Cristânia. Nós trabalhamos com planejamento, planejando a nossa realidade, né? Então, às vezes, eu tenho que fugir um pouco do... Não vou falar ilusionismo, né? Ou do outra realidade, mas nós trabalhamos com a realidade da empresa, suas pernas, e dos nossos assistidos, os agricultores. Em cima disso, nós planejamos, quem nossos companheiros aqui, né, parceiros de trabalho, sabem como é satisfatório trabalhar na empresa. Ela te dá as condições, ela te capacita. Em cima disso, nós planejamos e executamos. Então, em cima disso, que é a nossa realidade, é o nosso dia a dia. E para finalizar, então, eu queria só complementando o que a Sônia falou da empresa, falar o tamanho da empresa. Hoje nós estamos, a IPAGRE, com 639 extensionistas rurais e sociais, né, na ativa, trabalhando. Um corpo de funcionários de 1.654, aqui envolve daí os pesquisadores, pessoal de campo, pessoal administrativo, né, tornando a IPAGRE referência nacional e internacional em extensão rural, ou seja, trabalho com metodologia que até os, né, vendo até a fala do Nelson, do Crestane e do Pradella, né, nós vamos daqui a alguns anos vir aqui, né, e contar um pouco da nossa história, né, né, Sônia? Muito bonito, né, Vida? Daqui a muitos anos, espero. É. E também convidar, né, então, para segunda-feira, dia 29, né, é nesse dia que a IPAGRE faz 60 anos. Então, em 281 municípios do estado de Santa Catarina, onde tem escritório da IPAGRE, vai ter uma festa, né, o Crestane... Até ele podia ter convidado aqui, né, como ex-pagriano, como sendo um parceiro aqui de trabalho, né? Então, aqui em Chapecó vai ser às 9 da manhã, é isso, né, Cristiane? Às 9 da manhã vai ter um café da manhã, né, para os parceiros, para as autoridades, convidar também os agricultores que estão nos ouvindo a participar e vão fazer, né? O Nelson conhece muito bem a tal da nossa reunião de sede, onde a gente fala do que foi executado no ano anterior e o planejamento para este ano. Né? Então, é um ato feliz, comemorativo, viu, Raquel? Né? É assim como foi feliz participar do programa de hoje, né? Tá nesse ambiente, até a Sônia cochichava antes, mas como é bom participar do programa, ela tá um pouco nervosa. Nem agora, dói, né, Sônia? Agora ela viu como é bom participar do programa da Raquel. Mas é sempre bem-vinda, Sônia. E para encerrar, então, eu quero então agradecer o convite que a gente fez pro Nelson Pessoa, para participar prontamente, ele aceitou. O Pradella, né? O Pradella que lá em 1996, quando o Crestane me contratou, né, numa parceria com o Micro Bacias 1, ele era o gerente. E eu fui para o Brasil, para dela, na época chamada ATD, né, para dela. Ele era o coordenador técnico lá, então ele que foi lá fazer a minha primeira reunião de sede lá, tremi que nem vara verde naquele dia, mas passou também, estamos aí até hoje firme e forte. E quero agradecer então o espaço aqui, agradecer também a parceria com a Sônia, com o Centro de Treinamento, então a gente tem essa parceria muito grande aqui de trabalho e agradecer a oportunidade de estar aqui, né, num momento feliz, né, e numa empresa que deixa nós todos felizes. Poxa, que legal, obrigado. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui pelo tempo, pela disposição, obrigada a você que nos acompanhou e vamos ficando por aqui. A gente se despede porque, claro, extrapolou o tempo e volta amanhã. Um abraço e até lá. Super Conta AM 610, conectada com o mundo. Acesse www.superconta.com.br.